Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje interromper aí a nossa série sobre Louis Lavelle e apresentar uma breve exposição sobre a situação internacional para que nós não fiquemos brincando de Hotel do Apocalipse, discutindo filosofia enquanto o mundo explode ao nosso redor. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. Eu acho que pelo que eu tenho lido na imprensa, o número das pessoas capacitadas para entender isso é mínimo, para não dizer nulo, porque, em geral, falta a perspectiva correta. Muitas análises que têm aparecido são certas em si mesmas, mas não conseguem articular os fatores dentro de uma perspectiva suficientemente ampla, de modo que os vários fatores em jogo apareçam na sua interação verdadeira. Vocês devem se lembrar que no meu debate com o professor Alexandre Dugin, a minha preocupação foi sobretudo caracterizar os três agentes, os três atores principais do processo, que eram três esquemas globalistas, um que nós podemos chamar de ocidental ou euro-americano, outro russo-chinês e outro islâmico. Cada um movido, vamos dizer, por um discurso ideológico diferente e, portanto, representando valores diferentes. Basicamente, o euro-ocidental representando a mentalidade moderna, cientificista, materialista, o bloco russo-chinês, o bom e velho marxismo, e o islã representando sobretudo a ideologia revolucionária de Said Qutb. Pode-se discutir, evidentemente, qual é a relação entre esse islã revolucionário e o islã tradicional, mas eu acho que, para mim, essa discussão é puramente acadêmica, porque hoje em dia praticamente não há outro islã a não ser aquele representado por essas facções revolucionárias. É claro que existem pessoas, indivíduos ou pequenos grupos que tem uma outra visão das coisas, que eles acreditam ser mais tradicional, mas isso aí é politicamente e historicamente irrelevante. Então, é claro que identificar os três atores é o passo preliminar a qualquer análise possível, mas acho que agora nós podemos entender alguma coisa a mais a respeito do modus operandi, ou seja, o que que eles estão fazendo, o que que está acontecendo no mundo. Em vez de tomar como ponto de partida os acontecimentos da semana, que é todo esse barulho em torno da Coreia, eu vou partir de uma direção completamente diferente, utilizando, então, algumas análises que foram feitas do ponto de vista econômico por dois excelentes analistas econômicos aqui dos Estados Unidos. Um deles é James Rickards, nesse livro Currency Wars, As Guerras da Moeda, e o outro é o Porter Stansberry, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Tem uma longa gravação que ele fez expondo o seu ponto de vista e por que ele acha que o dólar vai cair nos próximos meses. Só que há uma diferença. Eles parecem acreditar que esta queda do dólar, que essa crise da economia americana, representará um grande perigo para o atual governo americano. Porter Stansberry chega a conjeturar que será isso o fim do Barack Obama. E não é assim que eu estou vendo as coisas. Mas, de qualquer modo, eu vou aproveitar a análise deles, que me parece muito bem feita. Depois vocês podem conferir no site do Porter Stansberry, até comprando esse livro. Não sei se esse livro está na internet. Mas a coisa é mais ou menos assim. Desde os famosos acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos são o único país do mundo cuja moeda não precisa ter lastro, porque como funciona, como o dólar é aceito universalmente como moeda de troca, né, importação e exportação, então o valor dele está garantido automaticamente. Isso quer dizer que o governo pode imprimir quanto dinheiro ele bem entenda, sem que isso cause necessariamente a desvalorização da moeda. Acontece que, nos últimos anos, os Estados Unidos vêm se endividando cada vez mais. Quer dizer, até 1970, os Estados Unidos eram o maior credor do mundo, agora são o maior devedor. A dívida vai para muitos trilhões e só na primeira gestão do Barack Obama ela duplicou. Então, isso acaba criando uma situação que é bastante, cujo resultado é bastante previsível. Quer dizer, os outros países começam a conjeturar se não seria vantagem livrar-se do dólar. O dólar como moeda internacional significa o seguinte, significa que se, por exemplo, a Austrália quer comprar uns tratores da Alemanha, ela não pode comprar diretamente, ela tem que primeiro comprar os dólares e depois pagar com os dólares o trator. Então, mais recentemente tem surgido uma tendência geral de abandonar o dólar como moeda internacional e usar ou as moedas locais, ou mediante acordos bilaterais, ou fazer assim, um pool de várias moedas, ou mesmo criar uma nova moeda internacional. Isso quer dizer que, a partir desse momento, a garantia do dólar, que é o comércio internacional, acaba e, naturalmente, o dólar desvaloriza. Então, numa circunstância normal, quer dizer, numa democracia onde vigora lei e ordem e o processo político ocorre normalmente, então uma crise econômica geralmente provoca a queda do governo. Vamos supor que fosse uma crise interna na Inglaterra, por exemplo, né? Então a moeda desvaloriza, aparece desemprego, a crise geral e naturalmente o pessoal então derruba o governo. Na Inglaterra é muito fácil você derrubar um governo, né? Simplesmente troca o primeiro-ministro. Mas as coisas não são bem assim aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo da China com a Austrália, eles não usam mais o dólar, né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais. Mas existe um grupo de nações que é chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada. Ainda que tenha algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparado com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né, maquiado, né, como, aliás, é uma coisa tradicional na política da soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo, ou até havia o bloco dos países não alinhados, que estavam todos alinhados com a União Soviética. Isso nos anos 60 houve essa conversa dos países não alinhados. Né? Então, não alinhado quer dizer que estava alinhado com a União Soviética. Então, o BRICS é mais ou menos a mesma coisa, do ponto de vista assim, da sua fachada. E a ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto, um banco central mundial, que se substituía ao Fundo Monetário Internacional. E faria, então, circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado, então, na ONU. Isso já está num processo bem, bem, bem adiantado. Quando vocês lerem os comentários assim, americanos, eles enfatizam muito a ausência de unidade nos planos do BRICS, dissensões internas, discordâncias, etc, etc. Mas isto, para quem tem alguma prática da história do movimento comunista, isso não significa absolutamente nada. O movimento comunista está dividido desde o seu primeiro dia, tá certo? E a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como um artifício pelo qual você pode seguir duas ou três políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo resultado. Então, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, evidentemente, é a queda da economia americana. Né? Então, como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto? Você vê que o governo Barack Obama, ele tem se preocupado em duas coisas. Primeiro, em aumentar a dívida, portanto, fomentar esta mesma crise. Segundo, cortar o orçamento das Forças Armadas, quer dizer, debilitar as Forças Armadas, justamente no momento onde há pelo menos duas ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo formidavelmente os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra de munições por parte do Homeland Security. Até 2 semanas atrás, eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas Hollow Point, que são balas proibidas para uso militar, portanto, só podem ser usadas internamente contra, né, a própria população local. Também compraram carros de assalto e depois, nessa semana, veio mais compra de munições, mais compra de armamento e sobretudo, compra do o fuzil que eles querem proibir, que é o AR-15. Eles compraram uma multidão de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça, que era para defesa pessoal dos seus agentes, justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal, que ele é eminentemente uma arma de ataque. Então, tudo isto mostra o seguinte: o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir, está ciente da queda da economia americana, que se anuncia aí iminente, e ele está preparado não para enfrentar a crise econômica, mas para enfrentar a crise social decorrente. Portanto, isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita pelo governo americano como uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer mesmo. E onde o que interessa não é tirar o país do buraco, mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo Barack Obama, ele está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS. E não deixa de ser curioso que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Dugin, toda essa coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia, né, à presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc., etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o investimento ocidental lá, tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental, ela apoia, né, o Barack Obama, quer dizer, incondicionalmente, quando, evidentemente, a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da economia americana do que para qualquer outra coisa. Então, nós vemos que esta competição entre dois esquemas globalistas, ela é mais fingida do que real. Parece que aí os dois grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na ONU, então, assim, praticamente oficializada como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já vinha dizendo há muito tempo, eu só não tinha entendido, vamos dizer, a rapidez com que esta coisa podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que, se não houver nenhum imprevisto, nenhuma Pode haver imprevistos, porque esse esquema globalista já falhou várias vezes. Na verdade, eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não criaram até agora. Então, pode haver algum contratempo, mas se não houver nada, em menos de um ano esse esquema vai estar funcionando e a economia americana vai começar um declínio sem precedentes. No sentido contrário, existe o fato de que as reservas americanas de xisto bituminoso são as maiores do mundo e, até um tempo atrás, o processamento do xisto bituminoso para transformá-lo em petróleo é uma coisa muito complicada, mas agora tem a tecnologia para isso e é possível que, vamos dizer, a abertura e exploração dessas reservas de xisto bituminoso levante a economia americana de uma maneira extraordinária, assim como ser um processo similar ou até maior do que aquela explosão de riqueza que houve quando se descobriu, né, o petróleo, né, entre o século XIX e XX. Então, isso é possível que isso aconteça, isso mude completamente a direção das coisas. A mim me parece que o governo Barack Obama está preparado para as duas eventualidades. Quer dizer, para tirar proveito da destruição da economia americana, implantando, portanto, uma ditadura, né, e se aproveitando da própria crise social para se fortalecer, porque as crises sociais derrubam o governo democrático, mas fortalecem as ditaduras, e ele está montando tudo para fazer uma ditadura aqui. E também está preparado para outra eventualidade do crescimento, da recuperação econômica americana, da qual ele, sem ter mérito nenhum, ele apareceria então como o grande beneficiário, como o homem que salvou a economia americana. Eu acho que ele está pronto para as duas, eventualidades. E não por coincidência, esse economista, o Porter Stansberry, ele já fez duas análises, na verdade contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. É possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura americana concomitante à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual ordem, segundo a declaração dos próprios porta-vozes do BRICS, os elementos fundamentais da economia, os propulsores da economia, serão grandes empresas estatais dos vários países. Então, é claro, uma nova ordem mundial socialista. E é possível também a recuperação da economia americana. Como entra no meio dessa história esse caso da Coreia? A mim me parece que o esquema russo-chinês está usando a Coreia como um elemento diversionista, quer dizer, envolver os Estados Unidos num conflito que não faz o mais mínimo sentido, mantê-lo ocupado e desgastá-lo para apressar a queda da economia americana. Isso é bem possível. Também existe uma segunda possibilidade de que os russos chineses estivessem usando a Coreia neste sentido e que a glória subiu à cabeça do Kim e ele decidiu agir por conta própria e, por assim dizer, escapou do controle do esquema. Essa é uma outra possibilidade, repetindo então uma situação que aconteceu com Cuba nos anos 60, onde depois que os russos instalaram aqueles foguetes em Cuba, também a glória subiu à cabeça do Fidel Castro e ele começou a ter iniciativas por conta própria, escapando, por assim dizer, do controle dos russos. Mas escapar do controle não quer dizer que está agindo contra. Isso quer dizer, o movimento comunista, ele sempre teve isso, ele tem um acelerador e um breque. E está sempre usando os dois, tá certo? E vamos dizer, justamente dessa tensão entre esses dois movimentos é que o esquema comunista tem progredido sem parar, na verdade, né? Então, quando parece que para, como aconteceu no negócio da queda da União Soviética, ele para num sentido, mas começa a atuar no outro. Então, a queda da União Soviética foi acompanhada não de um decréscimo, mas de um aumento, de um crescimento formidável do movimento comunista internacional. É uma outra coisa extraordinária você notar que praticamente toda a bibliografia americana sobre o comunismo, ela sempre interpreta o comunismo, o movimento comunista, como um braço do Estado soviético ou do Estado chinês. Que é, me parece, um erro metodológico formidável. Por quê? Porque o movimento comunista antecedeu de mais de meio século o surgimento da União Soviética e de quase um século o surgimento da China comunista. Então, ele tem a sua dinâmica própria. Ele não depende dos estados que ele mesmo cria. Quer dizer, esses estados são instrumentos provisórios. Então, na verdade, seria uma loucura considerar o movimento comunista um instrumento da União Soviética. Ao contrário, a União Soviética foi um instrumento do movimento comunista e, conforme mostrou ali o Anatoly Golitin no livro New Lies for Old, quer dizer, novas mentiras no lugar das velhas, o movimento comunista soube sacrificar aquele edifício que ele tinha construído em favor do crescimento do movimento enquanto tal, dotado agora de novas estratégias, inspiradas em parte no Antônio Gramsci, mas não só em Gramsci, e dotado de uma flexibilidade muito maior, portanto, tendo abdicado daquela unidade doutrinal monolítica que tinha antes, para aceitar formas de ação muito mais diversificadas e, portanto, muito mais incontroláveis. Contribui para isso também o fato de que verbas imensas da KGB foram espalhadas pelo Ocidente, então milhares de firmas laranja, de modo que a situação se tornou tão nebulosa, tão mesclada, que é difícil você identificar onde está a ação do atual esquema russo e onde tem uma coisa completamente diferente. Não dá para você saber o que são essas firmas, o que é a máfia russa, o que é o governo russo. É tudo uma confusão dos demônios. Tá certo? Então, e aparecem no cenário, então, milhares de novos agentes que você não sabe de onde vieram. Às vezes as pessoas usam termos como os oligarcas, a máfia russa, etc., mas e aqui nos Estados Unidos, o pessoal sempre gostou de explorar divisões internas do movimento comunista como se elas fossem uma coisa catastrófica. O próprio Kiss escreveu sobre o famoso conflito sino-soviético, conflito que nunca existiu e que nunca teve o menor efeito em coisa nenhuma. Tá certo? Estavam sendo, durante todo o conflito sino-soviético, nunca parou de haver contatos entre os dois governos, viagens de diplomatas, acordos bilaterais, etc. Tudo continuou normal. O conflito sino-soviético só existia na mídia ocidental. Do mesmo modo, o conflito entre o governo russo e os oligarcas, ou o governo russo e a máfia, tudo isso a gente tem que olhar assim com uma certa dúvida. Não podemos negar, mas também não é para acreditar completamente. Enquanto nós não conseguimos mapear todos esses agentes, saber quem é quem, é melhor olhar tudo isso com um certo ceticismo. Ora, dentro dessa situação, como é que fica o Brasil? Nós sabemos que estamos aí na iminência de uma crise constitucional por causa dos condenados do Mensalão, e nenhuma das sentenças foi executada até agora, e que agora, inclusive, está começando uma investigação, a promotoria pede uma investigação sobre o envolvimento do Lula, e é possível que haja uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, sendo que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal deverá recorrer às Forças Armadas para fazer cumprir as sentenças, e daí nós temos uma situação que será caracterizada como um golpe militar. Porém, Dentro do cenário internacional, nós perguntamos, e se houver um golpe militar, os militares assumirem o poder, derrubarem o PT, prenderem todos os mensaleiros, etc., etc. Do ponto de vista internacional, não muda absolutamente nada, porque o Brasil continuará inserido dentro do esquema do BRICS, apenas com outros agentes que vão roubar menos em benefício próprio e vão levar mais a sério o esquema, novo esquema socialista anti-americano internacional. Então, essas são, vamos dizer, as perspectivas. A única possibilidade de mudança do rumo dos acontecimentos é essa recuperação da economia americana, graças ao xisto bituminoso, ou uma intervenção divina. Porém, as intervenções divinas não, geralmente não acontecem quando as pessoas estão pedindo para não acontecer. Então, eu sinceramente não acredito que o novo Papa entenda, compreenda a situação, pelo menos nestes termos. Aliás, eu não vi isso explicado dessa maneira em parte alguma. Inclusive, as análises, mesmo as análises econômicas melhores, como a do James Rickard e a do Porter Stanberry, eles ainda têm, vamos dizer, uma visão da política americana como se fosse, vamos dizer, uma competição normal democrática, quando, evidentemente, a situação aqui já é muito anormal. Nós vemos que o esquema de proteção construído em torno da pessoa do Barack Obama, de modo a permitir que um total desconhecido, um sujeito sem documento, que não se sabe de onde surgiu, continue na presidência com poderes superiores aos que qualquer outro presidente teve até em tempo de guerra. Você vê que essa medida executiva que o homem passou, que lhe permite executar qualquer cidadão americano sem processo, sem direito de habeas corpus, sem coisa nenhuma, prender ou matar qualquer um, é uma coisa que nem no tempo de guerra existiu isso aí. Então, ele está com poderes aumentados que lhe permitem fazer isso, que lhe permitem tomar de qualquer cidadão o estoque de comida que ele tenha guardado ou quaisquer metais que ele tenha acumulado. Então, em face da crise, muito pessoal diz, não, vamos investir em ouro, vamos investir em prata, vamos investir nisso, naquilo. Fala, não adianta nada, porque o governo pode tomar tudo a qualquer momento. Então, quer dizer, toda a possibilidade de autodefesa do cidadão está praticamente, está legalmente bloqueada. Eu não sei se Barack Obama tem meios policiais para fazer valer todo este poder que ele se arrogou, mas pelo menos ele vai tentar. Né? Muitas vezes a gente vê que essa arrogância do governo funciona, às vezes, em sentido contrário, como, por exemplo, nesse caso do desarmamento. Existem dois ou três estados que aderiram a esta coisa desarmamentista, mas a maioria não está nem ligando, e todas as medidas desarmamentistas que foram tomadas até agora pelo governo, todas estão sendo solapadas em nível local por processo, por via judicial. O pessoal bloqueia tudo e continua tudo como estava antes, todo mundo conserva suas armas e só desiste delas quem quer. Então, claro, o poder do governo federal não é tanto quanto ele parece, mas o simples fato de ele se arrogar esse poder já é um negócio evidentemente alarmante, principalmente porque o agente que está fazendo isso é um sujeito que tem o direito de permanecer anônimo, escondido por trás de tudo. Quer dizer, é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, ninguém pode saber quem é o cara. Ele, vamos dizer, hoje em dia... Outro dia eu vi a entrevista do Mike Zulu, que é aquele investigador do Arpaio, e ele disse o seguinte: bom, no começo, no primeiro relatório que nós apresentamos, nós dissemos que havia o que se chama probable cause, quer dizer, você tem motivo suficiente para iniciar uma investigação. Agora não é mais probable cause, agora nós temos a prova material definitiva de que tanto a certidão de nascimento, quanto o alistamento militar do Barack Obama, quanto o seu social security, é tudo falso. Mas, na verdade, o Zulu disse que não há um só documento do Barack Obama que não tenha problemas. Né? Então, isso quer dizer, ninguém sabe quem é o cara e, na verdade, há um cerco para que ninguém investigue, ninguém fique sabendo nada. Quer dizer, é um acontecimento inédito na história. Então, é evidente que o esquema construído para proteger esse indivíduo é muito grande, muito vasto, tá certo? e é de tipo tentacular. Ele chega até assim, juízes do interior, testemunhas, estão conseguindo calar praticamente todo mundo. É uma situação muito, muito anormal, que já configura um quadro, evidentemente, ditatorial. Então, eu acho que nas duas situações, da crise econômica ou da recuperação, o Barack Obama vai inventar um jeito de se sair bem, a não ser que apareça, né, que essa coisa dos documentos acabe estourando. É possível que estoure, porque agora tem um processo rolando na Suprema Corte do Alabama, que é presidida pelo Roy Moore, que não é alguém de se deixar intimidar. Então é possível que através do Alabama a coisa estoure. Mas, veja, as possibilidades de desenvolvimento são uma coisa, de desenvolvimento da situação são uma coisa. E o esquema da situação que já está montado é outra. E essa coisa do BRICS e da nova moeda internacional, isso já está montado, isso não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. Quer dizer que mais dia, menos dia, teremos a nova moeda internacional e o dólar vai cair. Isso aí é quase impossível que não aconteça. Então é essa situação na qual nós estamos, e vocês aí no Brasil, vamos dizer, na melhor das hipóteses, vocês vão ter também um Brasil integrado na nova ordem mundial socialista, seja pelas mãos dos atuais cleptocratas, seja pelas mãos dos nossos honestos militares. Então esta é a situação. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos retomar aqui, antes mesmo de ler as perguntas que chegaram, eu queria lembrar a vocês o seguinte, que, se possível, vocês estudem um pouco a história dos anos 30, onde a convicção de que as democracias eram inviáveis e de que algum tipo de governo totalitário seria a única solução possível para a economia do mundo, se espalhou por toda a parte, com mais intensidade até do que hoje. Até naquela época se tornou difícil defender o regime democrático do ponto de vista ideológico, mais ainda impossível defendê-lo do ponto de vista econômico. Seria muito interessante se vocês pudessem, aqueles que têm interesse em economia, que lessem esse livro de Bernard Lonergan, For a New Political Economy, que foi um esforço gigantesco feito pelo Bernard Lonergan para reequacionar a economia em termos compatíveis com a democracia, justamente em resposta a essas tendências que, na época, obtiveram um sucesso enorme. Os argumentos usados na época são substancialmente os mesmos usados hoje. Esse pessoal do BRICS está trazendo de volta toda esta argumentação de novo. De modo que é bem possível que este poder globalista que eles estão planejando realmente chegue a se instalar. O que é duvidoso é que ele consiga durar. Vocês veem a União Europeia, né, se você perguntasse em quanto tempo durou a União Europeia como uma unidade funcional, alguns poucos anos, na verdade, e já está indo para o buraco. Quer dizer, quanto maiores essas unidades, mais difíceis de administrar elas são e mais utópicos são esses planos. Né? Quer dizer, se a economia centralizada já afundou na União Soviética, como é que não vai afundar em escala global? Então, o problema não é eles conseguirem dominar o mundo, o problema é justamente não conseguirem e deixar atrás, vamos dizer, um rastro de miséria, destruição, sofrimento. Isso tudo vai acontecer dentro de nós. Nós não parecemos ser uma geração mais afortunada do que aquela que assistiu à última guerra. E justamente por isto, nesse momento, é mais importante do que nunca que vocês cultivem o espírito da filosofia, porque alguém tem que estar compreendendo o que acontece. Quer dizer, no meio de um caos geral, uma loucura geral, você precisa ter alguns pontos de referência para que a humanidade não caia na sua última degradação. Quer dizer, você tem pelo menos testemunhas acordadas, que compreendem o que está acontecendo, ou seja, que vão sofrer, claro que vamos sofrer também, mas não vamos sofrer como bichinhos inermes, tá certo? Tem que conservar a dignidade humana no meio disso, e a dignidade humana está sobretudo na sua consciência, na sua capacidade de entender o que se passa, de entender a raiz do sofrimento e dar um sentido, no fim das contas, a tudo o que acontece. Eu não esqueço da profecia de Fátima, que diz o seguinte: o comunismo vai se espalhar pelo mundo todo. Parece que isto vai acontecer, né, pelas vias as mais impremeditadas possíveis. Você vê que o proletariado que vai instaurar a nova ordem socialista é constituído de banqueiros, né, e de governantes, né. É um negócio extraordinário. Então, por uma via ou por outra, a coisa parece que vem mesmo. Quanto tempo ela vai durar, não sabemos. Até que ponto vai penetrar a ação deles na vida particular e íntima de cada pessoa, também não sabemos. O que eu posso garantir é que, vamos dizer, as pretensões são sempre muito maiores do que as realizações. E, de alguma maneira, a liberdade humana é incontrolável. Isso realmente não é possível. Pelo lado, vamos dizer, dos meios de controle, né, eu vejo que, hoje em dia, o sonho de uma boa parte dessa elite acadêmica ocidental é uma ditadura científica. Quer dizer, esse sonho está mais, na verdade, centrado aqui nos Estados Unidos, na elite acadêmica americana, do que no pessoal do BRICS, não é isso? Se nós dependermos de um camarada como Daniel Dennett, por exemplo, tá certo? Então todos seremos apenas um aglomerado de moléculas que deve poder ser programado desta ou daquela maneira, tá certo? De modo que, como eles acreditam que a liberdade interior do ser humano já é ilusória, então eliminar uma ilusão não deve fazer mal para ninguém. Tá certo? No entanto, nós aqui que temos estudado esses textos do Louis Lavelle, nós temos alguma ideia do que é a efetiva liberdade humana. Nós temos alguma ideia até do que poderia ser aquilo que eu chamo, num termo que não é nada, não é do Lavelle, é meu, que eu chamo eu substancial, como aquele eu que é permanente, que está subentendido por baixo de todas as mudanças. Quando nós, se vocês reportarem alguns textos atrás, uma apostila chamada Breve Comentário, um parágrafo de Louis Lavelle, e eu deixei de comentar aqui a parte final deles. Acho que vocês todos devem ter isso aí. Onde eu digo: as proposições de 3 a 5 oferecem aquilo que no curso sobre a paralaxe cognitiva eu tentei explicar sobre Kant. Tentem localizar, vocês têm na página do seminário, vocês têm isso aí. Então, eu expliquei essas 9 proposições que eu tinha escrito a respeito do Louis Lavelle e deixei de comentar essa parte final, onde eu pergunto assim: como é possível que, persuadido de que nada conhecemos dos seres senão a sua aparência fenomênica, o filósofo tente comunicar esse pensamento sem que o seu próprio eu pensante e falante tenha de admitir imediatamente que ele próprio não é senão uma aparência fenomênica, encobrindo pensamentos que, no seu incognoscível eu em si, talvez sejam completamente diversos? Ou seja, se chegamos a acreditar realmente que tudo que nós apreendemos das coisas é apenas sua aparência fenomênica, sem um número, sem uma substância, né, por trás, ou pelo menos sem ter certeza de que a substância existe ou não, então não temos como deixar de aplicar essa precaução a nós mesmos e dizer: bem, eu também sou apenas uma aparência fenomênica, mas se eu sou apenas uma aparência fenomênica, então pode ser que os meus pensamentos, no fundo, do meu eu em si, sejam completamente diferentes daqueles que eu estou enunciando em voz alta neste momento. Eu até hoje, sinceramente, eu não compreendo como Kant não fez essa pergunta para si mesmo. Né? Se tudo que nós conhecemos são aparências fenomênicas, eu também sou apenas uma aparência fenomênica, e o meu eu em si é inalcançável, até para mim, quanto mais para os outros, tá certo? Portanto, por mais que eu explique a minha filosofia, o sentido último dela deve escapar às pessoas, porque se até a substância íntima de um elefante escapa à nossa visão, quanto mais uma coisa muito mais sutil, que é a intenção central da minha filosofia. Quando eu pergunto por que que não fez esta pergunta, por que que não aplicou a si mesmo esse critério, eu acredito o seguinte, que ele estava de algum modo sob o encantamento do cogito cartesiano, daquele instante em que Descartes diz que o eu penso tem absoluta segurança de si naquele instante, né? Só que quanto dura esse instante? Na verdade, o eu pensante de Descartes não é um eu que se possa ter, ao qual se possa ter acesso pela experiência. Ele só existe como conceito. O que se aquilo a que realmente temos acesso pela experiência é o eu substancial. Você pode se vivenciar a si mesmo como uma consciência independente de tempo e independente do seu próprio passado. Você pode fazer isso agora mesmo, tá certo? E experimentar a sua liberdade em ação. Se sentir, eu não estou obrigado a fazer nada que o meu passado me imponha. Eu posso mudar de direção agora mesmo. Eu posso fazer uma coisa absolutamente inédita. Note bem, quando você era criança, você não tinha passado. Então, isso quer dizer que você não se fechava dentro da sua mente para você recordar o seu passado infeliz, como todas as coisas ruins que te aconteceram e todas as impossibilidades e obstáculos que se abateram sobre você. Você não tinha nada disso. Isso quer dizer que você vivia a plena liberdade de criar a situação naquele momento mesmo. Você não pode fazer agora isso de novo? Claro que pode. É só você consentir e você largar, você renunciar ao peso do seu passado. É um peso que nós carregamos, de fato, porque nós queremos. De fato, nós precisamos dele para outros fins, para nos orientar no tempo, na história, etc, etc, etc. Mas ele não tem por que ter um peso determinante sobre as nossas ações. Se o passado fosse inteiramente determinante sobre as suas ações, tá certo? Então, você não poderia jamais ter começado. Você só poderia ter continuado, tá certo? E, vamos dizer, essa criatividade e espontaneidade da infância prova que as coisas não são assim. A criança não tem um passado ao qual ela tem que se reportar, então ela pode se inventar a cada momento. Nós podemos fazer isso agora mesmo. E eu sugiro que vocês o façam quando vocês rezam. Quer dizer, aquele que reza tem que ser o seu eu livre. Porque se vai entrar o passado, então entra o pensamento, entra aquele discurso interior de acusação e defesa, aquela confusão toda, e vai melar tudo, tá certo? Então, a partir do momento em que o Descartes acredita em que ele confunde este conceito de eu que ele tem com o eu substancial. Ele acredita que isso é o eu substancial. Então, evidentemente, este eu se torna automaticamente inacessível. E é o que se vai ver no Kant. Então, aí acontece aquilo que já havia profetizado Giordano Bruno, quando ele disse que se vocês começam a duvidar de Deus, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Tá certo? E isso de fato acontece. Quando você vê no século XX, o fenômeno acontece sobretudo na literatura, quer dizer, a dissolução da consciência do personagem. Isso aparece claramente no Proust, aparece no Kafka, aparece no William Faulkner. Né? E depois que aparece na literatura, bem, logo aparece na ciência, está aí o Daniel Dennett dizendo que de fato a nossa liberdade interior é uma ilusão, o nosso eu é uma ilusão, né? E que só o que existe são moléculas em movimento. Né? Então, eu acredito que aquilo que de certo ponto de vista são moléculas em movimento, de outro ponto de vista sou eu. E que eu não vejo por que um ponto de vista deva ser privilegiado em relação ao outro. Então, justamente essas épocas de crise, de derrubada de todos os valores e pontos de referência, elas assinalam o momento em que, mais do que nunca, você tem que se apegar nesse eu substancial. Porque ele é a única coisa que existe. É ele que está diante de Deus. Se você pensa que você vai comparecer diante de Deus com todo o seu passado e todos os seus pensamentos, tá certo? Você está muito enganado. Tá certo? Então, o que você vai levar lá é realmente a sua liberdade. Tá certo? E, no fim das contas, é você mesmo que escolhe o seu destino. No livro do Monsenhor de Seguir, sobre o inferno, todos os condenados do inferno acreditam que a sentença que foi baixada por eles foi justa, como se eles próprios a tivessem baixado. Tá certo? Então, a experiência da liberdade humana é também a experiência da abertura de nós, de uma dimensão infinita, para cima e para baixo. Tá certo? Isso, às vezes, pode nos infundir um certo temor. É como se nós fôssemos saída da dimensão presente e entrar numa outra. Sim, mas nós sempre estivemos nessa outra. E quando você era criança, você sabia disto. Quer dizer, você não estava vivendo dentro de uma situação que você dominava mentalmente. Isso é importante, porque nós nos reportamos ao passado, porque nós acreditamos que nós o dominamos, nós entendemos, temos um controle intelectual da coisa. Tá certo? E uma criança não vive dentro dessa referência, ela vive dentro de um espaço físico que ela não domina, mas que ela explora. Então, ela não tem um mundo na cabeça, ao contrário, ela está metendo a sua cabeça dentro do mundo. Tá certo? E nós, a qualquer momento, nós podemos voltar a tomar consciência disso. Não podemos viver nisso permanentemente. Por quê? Porque o passado existe, ele é uma parte importante da realidade, mas ele não tem esse poder de preensão sobre nós que nós costumamos imaginar. Você vê que existem muitas situações onde você age imediatamente sem referência ao passado. Por exemplo, suponha que você esteja praticando a corrida. É absolutamente impossível você fazer esse esforço físico e você está concentrado num pensamento do seu passado ao mesmo tempo. Não dá para fazer. Você está inteiramente voltado para o presente. E não se pode dizer que você está inconsciente, você está perfeitamente consciente da sua presença, tá certo? Então, a noção da presença é a noção fundamental, tá certo? Da filosofia do Louis Lavelle. Quer dizer, é da nossa própria presença perante, vamos dizer, um mundo que efetivamente existe, tá certo? E assim como você pode ter a experiência, vamos dizer, no plano físico, você pode ter experiência da sua liberdade espiritual, que já vai um grau acima disso, quando você se vivencia como o Senhor absoluto dos seus atos. Quer dizer, nada me obriga a fazer nada nesse momento. Eu que estou inventando isso, sou eu que estou fazendo isso. Então, é quando você está nesta consciência de liberdade, é aí que é a situação propícia para você estar diante de Deus, porque a liberdade não pode ser explicada por fatores que a condicionam. Exatamente o contrário. Então, isso quer dizer que o conjunto das determinações naturais, físicas, temporais, históricas, etc., não pode te dar a liberdade. E, no entanto, você experimenta a liberdade como uma realidade existente. Então, ela só pode vir de uma fonte que não está condicionada a nada disso. A liberdade só pode vir da liberdade. A sua liberdade vem da liberdade divina. Então, aí que você tem uma ideia do que os caras queriam dizer com caminhar diante de Deus na Bíblia. Então, tudo isso não é uma teoria, isso é uma experiência que você pode fazer. E, de fato, a gente estuda a filosofia do Louis Lavelle, a grande vantagem é que ela não é só uma doutrina, quer dizer, ela é uma dialética efetiva da vida espiritual. E eu pretendo, nas próximas aulas, insistir nisso e mostrar isso cada vez de maneira cada vez mais clara, de tal modo que, numa situação como a presente, onde você não tem a que se apegar no mundo, tá certo? Você perceba pela primeira vez a existência e o valor da liberdade, que ninguém pode te tomar. Então, enquanto você estiver nisso, bom, você está na realidade e você já tem, vamos dizer, uma vaga ideia do que pode ser, né, a vida numa outra escala, na escala de eternidade. É uma vaga ideia, é assim, apenas um espelho obscuro, como dizia o apóstolo, mas já é alguma coisa. E se alguém esperava levar daqui algo mais além disso, estava muito enganado, porque isso é a única coisa que você vai levar. Então, vamos ver algumas perguntas que tem aqui. Aqui, Mara Signorelli pergunta: poderia fornecer algumas referências de trabalho sério sobre os Illuminati? Muito bem. Bom, a obra clássica sobre isso ainda é a do Abade Barruel, Memórias para uma contribuição à história do jacobinismo. Existem edições mais recentes, existe uma tradução inglesa completa. Eu creio até que o texto inteiro disso existe na internet. Eu acho que é a obra básica, a primeira que você tem que ler. Depois eu sugeriria que você lesse o livro do James Billington, Fire in the Minds of Man. E se você tiver acesso, esse é um livro muito difícil de achar. O autor chama-se Jean Lombard, Cœur des Rois. Cœur des Rois, Coração de Rei. Jean Lombard, Cœur des Rois. O livro chama-se A Face Oculta da História Moderna. A Face Cachê da História Moderna. Existe uma tradução espanhola, eu acho que até a edição francesa atual. É uma obra em quatro volumes. Eu acho que a edição francesa atual só soltou os dois volumes, mas a espanhola ainda tem os quatro. Vai dar muito trabalho para você achar, mas vale a pena. Magna Barros pergunta: o Vladimir Safatle escreveu um artigo chamado A Perda da Hegemonia, no qual ele disse que a esquerda perdeu a hegemonia cultural no Brasil. O senhor acha que isso é um caso de paralaxia cognitiva e ignorância mesmo? Olha, na verdade eu não sei, mas essa impressão que ele tem de perda da hegemonia é perda do controle intelectual da situação. Até um tempo atrás, eles tinham não só o domínio dos meios, tá certo? Mas a visão que eles tinham da sociedade correspondia mais ou menos ao que estava acontecendo. Agora eles não sabem mais. Então, ele está usando a expressão errada. Eles têm a hegemonia no sentido material da coisa, eles têm o controle dos meios. Mas, obviamente, eles também não estão entendendo o que está acontecendo. Então, se sentem perdidos, mas, como é próprio das pessoas envolvidas nesse tipo de coisa, eles têm a sintomatologia histérica. O histérico, ele acredita não naquilo que ele vê, mas naquilo que ele sente. Então, quando ele diz acabou a hegemonia, significa o seguinte: eu não estou sentindo a hegemonia. Eu não sinto que nós temos, né? Então, se ele não sente que tem, então, realmente, ele tá fora da situação material. A situação psicológica que ele está dizendo não corresponde a realidade da situação material. Mas se é assim, provavelmente a situação material vai mudar daqui a pouco. Mas, quer dizer, não tem mais o controle intelectual da situação. Se vocês verem, por exemplo, se vocês pegarem a coleção da velha Revista Civilização Brasileira, que saiu em 1960, a partir de 1964, logo depois do golpe, os comunistas se juntaram e disseram: bom, agora nós temos que pensar para entender o que aconteceu, de onde veio a pancada, etc, etc. Então você vê o nível de elaboração intelectual que eles conseguiam na época era muito maior do que vieram a conseguir depois. Hoje em dia, eles praticamente vivem de mitos da juventude, estão cada vez mais fora da realidade, né? Mas estão fora da realidade mentalmente, intelectualmente. Porque na própria realidade, eles não estão deslocados da realidade de maneira alguma, eles estão ocupando os postos, eles estão no poder realmente. Eles têm o poder, eles têm os meios, efetivamente. Só que o conteúdo intelectual da sua visão do mundo se empobreceu terrivelmente. Você vê que, outro dia, aquele discurso da Marilena Chaui, dizendo que o governo militar destruiu a universidade pública para fomentar a universidade privada para atender os reclamos da classe média. Eu digo: bom, isso de fato aconteceu. Houve uma expansão da universidade privada, que abriu vaga para todo mundo. Mas a destruição da universidade pública não pode ter acontecido desde fora. Na verdade, as verbas para a universidade pública jamais diminuíram, sempre foram aumentando, né? E A universidade pública só pode ter sido destruída por aqueles que a dirigiam, quer dizer, eles mesmos. Né? E quando nós vemos hoje assim, eles nomearem o Paulo Freire patrono da educação brasileira, quer dizer, é a pior educação do mundo, então é uma homenagem inteiramente justa. Ele é o patrono da educação brasileira, ele é o pai da porcaria, como se dizia. Né? E as pessoas que estão fazendo isso, elas não têm a menor consciência do que elas fazem, porque elas também não têm educação. Quer dizer, pessoas que não têm educação nenhuma, né, celebrando um educador que é um feito oco. O discurso do Paulo Freire é um negócio completamente oco, vazio, bobo, é só chavão o tempo todo. Né? Os próprios, eu mesmo escrevi um artigo chamado Viva Paulo Freire, está lá o depoimento de pessoas que trabalharam com ele, passaram a vida estudando Paulo Freire, no fim chegaram à conclusão que não tem nada. Né? Isso aqui é um flatus vocis, tá certo? Então, pessoas sem educação homenageando o grande educador que as educou, né? Quer dizer, é alienação total. Mas o fato de estar alienado não quer dizer que eles não tenham os instrumentos na mão. Eles são, como diz, são loucos, mas são loucos armados. E estão armados, mas não sabem que estão armados, então estão com medo. Você vê que o medo, o auge do medo, às vezes, coincide com o auge do poder. Se vocês estudarem os dias finais de Stalin, vocês vão ver que foi exatamente isso. Os dias finais de Hitler, Hitler morreu reclamando que ele não mandava nada, que ninguém o obedecia. Ele tinha poder total sobre o país, e quanto mais poder tinha, menos sentia que tinha. Então, isso é muito comum nessa gente. Eu acho que, então, o Vladimir Safatra está expressando um sintoma. Né? Não, tenho visto aqui, graças ao Guilherme, tenho visto muitas pessoas entusiasmadas com o Putin por seu suposto apoio à igreja. Bom, muito bem. Veja, os comunistas não são a favor nem contra a igreja. Eles não são a favor nem contra coisa nenhuma. A única coisa que eles são a favor são eles mesmos e o seu acesso ao poder. Todo, olha, o que diz é, a fórmula quem deu foi o Saul Alinsky. Saiu até num artigo hoje, o sujeito botou seis princípios do Alinsky. Né? Esses seis princípios estão sendo aplicados hoje em dia de uma maneira claríssima. Um deles é o seguinte: tudo na política se refere a poder, mas para funcionar tem que ser expresso na linguagem da moralidade. Então isso quer dizer que os princípios morais ou imorais defendidos por esses caras não têm importância nenhuma. Eles trocam de princípio como trocam de cueca. Ou de meia. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, favorecer ou estrangular o movimento gay, para eles é a mesma coisa. Né? Quer dizer, você fazer uma vasta campanha ateísta ou você criar a teologia da libertação é a mesma coisa. Então, é por isso que nós não podemos nos iludir jamais de entrar nessas discussões com eles. Quer dizer, Eu já inventei esse exemplo faz tempo. É um sujeito que quer comer a sua mulher, então ele inventa um jeito de frequentar a sua casa e desafia você para um partido de baralho. E você está muito contente porque você está ganhando a partida de baralho, enquanto isso ele está lá comendo a sua mulher. Tá, né? Então, não tem sentido você discutir estes temas com eles. Você tem que identificar o jogo de poder que tem atrás e discutir este jogo. Nunca o discurso de fachada. O discurso de fachada não tem importância. Quando você ganha o discurso de fachada, ele troca de discurso. Por isso que eu acho que o pessoal fica combatendo, fazer essa campanha contra o homossexualismo. Eu digo, você fez a campanha contra o homossexualismo, o Putin também fez. É? Amanhã ele vira o discurso e pronto, acabou. Você está entendendo? Eles estão perdendo tempo. Você tem que ver o mecanismo de poder por trás. É sempre a luta de poder. É só isto. Então, só interessa desmascarar o mecanismo e o discurso ideológico, esqueça. Outro princípio do Alinsky, ele diz que o operador revolucionário nunca pode se ater, vamos dizer, a um tema específico durante algum tempo. Ele não pode estar sempre trocando outro. Então, se você se deixa levar por esse debate, ele, vamos dizer, está assim, jogando uma partida de baralho atrás da outra com você, tá, né? Acabou uma, ele já começa a outra. E você está se deixando levar Tá certo? Então, por uma coisa totalmente ilusória, uma prestidigitação foi feita só para jogar areia nos seus olhos. Só. Veja. Quando me perguntaram lá na Colômbia, grupo de jovens ativistas conservadores, o que nós devemos combater, por que nós devemos lutar? Eu disse o seguinte: isto não é uma luta de ideias, isto não é uma luta de doutrinas, isto não é uma luta de valores, é uma luta contra pessoas, indivíduos concretos que ocupam lugares e têm poder. É contra estas pessoas que vocês têm que lutar. Vocês têm que destruir estas pessoas, não as ideias deles. Porque eles trocam de ideias, né? Eles trocam de ideias, mas eles continuam no poder. Então não interessa o que o sujeito está dizendo, não interessa vencer a tese dele, tem é que tirar ele de lá. É isso que a pessoa tem que entender. Enquanto não entenderem isso, vão estar na ilusão, vão estar naquele negócio, o poder das ideias, etc. Isso é tudo besteira, né? Só que as ideias não têm poder, os símbolos não têm poder, só quem tem poder são pessoas, são seres humanos, né? Agrupados, organizados, agindo, né, para seus próprios fins. O que eles pretendem fazer, os valores que eles alegam, são apenas o jogo de poder transposto na língua da moralidade para ganhar os corações e mentes. Isso é assim porque eles são hipócritas? Não, não é porque eles são hipócritas. É porque isso faz parte da própria dialética do movimento revolucionário. Para eu criar um novo mundo, eu preciso primeiro ter o poder. Então, o novo mundo é o capítulo 2. O capítulo 2 não pode vir antes do capítulo 1. Então, primeiro eu tenho que conseguir o poder. Quando que eu terei poder suficiente para mudar o mundo? Jamais. Hã? Nenhuma quantidade de poder é suficiente para criar o mundo para dizer o que eles querem. Então, quer dizer, a luta pelo poder é infinita e é o único tema do movimento revolucionário. Então, é tudo, tudo, sempre a luta pelo poder. Portanto, aquela questão assim, se, o sujeito é um comunista sincero, ele apenas quer poder. Essa pergunta é irrelevante. Se ele for um comunista sincero, ele só está lutando pelo poder. E se ele for um hipócrita, ele também está lutando pelo poder, igualzinho com o sincero. Ou seja, a sinceridade do comunista consiste naquilo que nós chamamos de hipocrisia. Então, quer dizer, não percam seu tempo com esses temas. E quando vocês verem, olha, o Brasil está 100% no BRICS, portanto, está 100% de mãozinhas com a Rússia. O governo brasileiro vai criticar a Rússia porque ela persegue gays? Nunca. Então isso quer dizer que o Brasil também, se for preciso mudar o discurso amanhã, fazer um discurso moralista e botar todos os gays na cadeia, matar todos, fará isso com a maior tranquilidade. Como fazia em Cuba. Agora mudou, agora tá feio, ficou feio, então o Fidel Castro decidiu, né, dizer, estou arrependido de ter perseguido os gays. O que que ele vai fazer? Vai botar os gays na rua? Vai pagar indenização para eles? Não vai fazer nada. Então, é tudo isso, é sempre da boca para fora. Entendeu? Eles mudam de ideia e mudam de valores. E só existe uma coisa, a luta constante pelo poder. Tem outra diferença. O pessoal das democracias, em geral, vamos dizer, os cristãos, etc., eles só se movem quando são agredidos, quando se sentem agredidos. E mesmo assim, evitam a briga, fogem, fogem enquanto podem, né? Só quando está absolutamente encurralado é que reage. Ao caso do pessoal revolucionário, não. A luta e a agressão é a vida deles. Eles fazem isso 24 horas por dia. É a mesma coisa assim que você pegar, por exemplo, sei lá, um leão e um búfalo. Um búfalo é muito mais forte do que um leão. Ele pode estraçalhar um leão. Tá certo? Só que é o seguinte, ele não come leão. Ele não tem interesse no leão. Mas o leão precisa matar o búfalo para sobreviver. Então ele vive de perseguir búfalos e matá-los. Então o búfalo não quer briga com o leão. Para que eu vou brigar com isso? Não tem sentido, isso aí não é de comer, pô. Estou interessado aqui nas plantinhas, né? Então, por isso mesmo, o búfalo, que é muito mais forte, às vezes leva pior, às vezes leva melhor. Quando chega na situação de última instância, ele decide reagir, daí faz picadinho do leão, né? Então, aqui é a mesma coisa, tá entendendo? O revolucionário, ele vive, ele é um predador, né? Ele vive de comer criancinhas, criancinhas somos nós, né? Então, a mentalidade não é a mesma. Então, enquanto não houver uma mudança de mentalidade, olha, enquanto as pessoas não pararem de dizer, olha, eu não vou lutar mais pelos meus direitos, eu vou lutar para acabar com essas pessoas, com os predadores. Você quer acabar com os predadores. É? Não é assim, eu vou salvar a minha galinha, porque a raposa quer comer, eu vou salvar uma galinha, duas galinhas. Não, tem que matar a raposa, pô. Para mim parece a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? Então, você não pode ser, vamos dizer, nem um predador e nem uma galinha ou uma ovelha. Você tem que ser o dono responsável do rebanho. Então, tem o dono e tem o cão de guarda. É para isso que serve, né? Agora, está faltando pastores e cães de guarda. Atualmente só tem ovelha e galinha. Então, esse é o problema. Então, muito bem. Acho que por hoje já fomos longe demais. Então, semana que vem continuamos com o Lavelli. Ainda tem muita coisa a falar do Lavelli. Então, até semana que vem. Obrigado.